Chuva de graça ditou, a palavra do Senhor veio a mim. Elias, profeta do amor, em meio à seca via luz assim. Acabe buscava água, mas o povo estava em aflição. Um Deus que não falha promete chuva de salvação. Vem, Senhor, com tua chuva, renova a terra, traz a vida. Só o Senhor é Deus, nosso coração é teu. Oh, vem e nos guia. Monte Carmelo, a verdade brilhará. Os profetas de Baal em vão clamarão. Elias ergue o altar, a fé se levantará. Com 12 pedras a esperança não se apagará. Ó Senhor, manifesta-te, responde ao clamor do teu povo. Que a tua glória se revele e a seca se torne em um renovo. Vem, Senhor, com tua chuva, renova a terra, traz a vida. Só o Senhor é Deus, nosso coração é teu. Oh, vem e nos guia. Cai o fogo do céu, consumiu a oferta e o altar. O povo se prostrou, só o Senhor é Deus nosso lar. Elias com fé olhou para o mar, uma nuvem pequena trazendo vida a este lugar. Vem, Senhor, com tua chuva, renova a terra, traz a vida. Só o Senhor é Deus, nosso coração. Sobre